do lado a serviçal do jogo do inferno. Não tô de pasta preta, gravatina interno. Só fita grande do esquema, frieza na mente. Do tipo do bacana que rouba, chora e desmente. Sirvo de exemplo pra molecada, sem futuro jogando bolinha. Olhar fixado e sonhando com o dia. Viver com a cara estourada pra ser próximo da fila. Dinheiro, fama, status moral. Pro mundo que pensa que é fácil acabar no matagal. Com a mãe tendo um ataque, desiludida com a vida. Era seu único filho, a coisa mais querida. Sobe um frio na espinha, não consigo dormir. Receio que a polícia de noite planeja meu filho. Tão esperando a hora certa pra se promover. Marginal é preso, perigoso, destaque pra TV. Pra quem ontem não era nada, só mais uma né. Sonhando com uma goma da hora ou um emprego qualquer. Bata de 9mm, se pão filmando tudo. O que vem, o que vai, vou somando meu lucro. Lei da rua é sem chance, pro mano sem opção. No beco noiado e com cachimbo na mão. Hoje o que fiz, o que faço, é mera consequência. Pra ter um final trágico, mas com rango na mesa. Ninguém é por doutor, apenas mal informado. Me diz o que vale mais a pena no meu caso. Num dia sua merda de salário, no outro muito dinheiro do tráfico. Eu sou igual a você, também tenho ambição. Só que o meu sucesso não vem da faculdade com a sua carta de promoção. Eu sonho com a minha foto na revista do tipo atração. Somando da lei, comprando justiça, sem medo, sem punição. Crime perfeito, caralho, o caminho é sem volta. Enquanto tiver vida eu tô ligado que é foda. Matam um, nasce dois. Serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme trilha de morte, sangue, detenção, final trágico. Pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Matam um, nasce dois. Serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme trilha de morte, sangue, detenção, final trágico. Pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Matam um, nasce dois. Serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme, trilha de morte, sangue, detenção, final trágico. Pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Sua sociedade treme diante da inversão do Estado. Diante do crime hediondo, sequestro, assassinato. O juiz pede pelo amor de Deus, invista na proteção. Pro próximo não ser eu a deitar no caixão, amedrontada madame. Então preste atenção, sua arrogância só enfurece o ladrão. Final dramático no porta-mala, pedindo socorro. Limparam minha conta, levaram minhas joias, roubaram meu ouro no tapete da sala. O sangue coagulando, não quis dar a senha. Morreu agonizando, pesadelo é acordado. Pra classe dominante que empina o nariz diante da situação alarmante. Na quebrada é muita treta, tudo comandado. TV ilude, fecha os olhos do povo manipulado. O crime, podre mais sugestivo. Um pouco de valor pra quem não quis passar batido. Viver como um mendigo, abraça a ideia. Quem vive de miséria, difícil é se manter distante dessa guerra. Discriminação contra o pobre favelado. Quem não tem dinheiro é só mais um coitado. Pra me condenar no Brasil não é fácil. O seu PM pega a propina e me deixa liberado. Quem tem dinheiro abusa, deita e rola aqui. Não quer minha regeneração, mas luta pelo meu fim. Exterminado em praça pública tem que ser o colarinho branco que desvia a verba e mete a mão por debaixo dos panos. Igualdade aqui difícil de acontecer. Vida do crime é matar pra não morrer. Matam um, nasce dois. Serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme trilha de morte, sangue, detenção, final trágico. Pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Matam um, nasce dois. Serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme trilha de morte, sangue, detenção, final trágico. Pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Matam um, nasce dois. Serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme, trilha de morte, sangue, detenção, final trágico. Pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Desemprego, miséria é que causa polêmica. Fator constante, quem põe barraco sem ter comida na mesa. Tudo que sonhei passou pela minha frente, escorreu pelos meus dedos. Mas hoje rouba carga pra aumentar meu armamento. Quanto tempo tem pra desfrutar da fama? Cordões de prata, né, no dedo e vagabunda na cama. Na fila, vários prontos pra embarcar, com mais disposição e preparados pra matar. Morre um, nasce dois. E assim segue a rotina, do jeito que o sistema quer e financia. Proposta tentadora, quase recusável. Pra quem nunca teve nada, se torna vítima do descaso. Violência que é sinônimo de covardia. Fator alarmante, pavor pra classe rica. Gasta gastam milhões, milhões e nem olham pros lados. Vão sentir na pele o poder do crime organizado. O ódio é revertido contra quem causa o mal. Esbanja dinheiro e não vê a desigualdade social. Vou transformar seu choro num pouco de alegria, pra que meu povo pobre resgate sua autoestima. Dê valor à sua vida, enxergue seu inimigo, o boy de Suzuki engravatado, gastando no cassino. Tapete vermelho é só pra quem tem dinheiro, e não pro pobre coitado, que trampa o ano inteiro. Cansei de ser jogado, tratado como escória. Vou estourar o bacana pra conseguir vitória, pra dar um pouco de dignidade pra minha família. Vendendo pro boy êxtase, maconha e cocaína. Tem que cortar o mal pela raiz e não contar vitória por mais um traficante preso infeliz. Na situação que está, é tudo favorável que um pobre cidadão de bem se torne um réu primário. Matão 1, um, nasce 2, serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filtro é de morte, sangue, detenção, final trágico, pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Matão 1, um, nasce 2, serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filtro é de morte, sangue, detenção, final trágico, pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado. Matão 1, um, nasce 2, serviçal do crime predestinado a morrer. No final do filme, trilha de morte, sangue, detenção, final trágico, pavor pra burguesia, seu pesadelo acordado.